coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Transforma.